que estamos ainda muito apegados à vida material. Nada que seja complicado. Não, também não devemos nos culpar também. Ah, Nazareno, eu sou tão egoísta ainda. Eu sou tão orgulhoso. Por que que ainda somos assim? É a questão 742 do Livro dos Espíritos. Nada mais é do que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então é perfeitamente compreensível que tenhamos egoísmo e orgulho, porque eles nada mais são do que manifestações do instinto de autopreservação da espécie. Nós temos medo de passar privações e por isso acumulamos posses e bens. É o egoísmo. Nós temos medo de não ser aceitos pelas pessoas, de receber o amor dos que nos conhecem, e por isso nutrimos o nosso orgulho, uma autovalorização exacerbada. Nós temos medo e por isso temos essas manifestações do orgulho e do egoísmo. Então não vamos ter esse sentimento de culpa que nós muitas vezes nutrimos, nem essa apreensão de nos tornarmos anjos antes do tempo. A natureza não dá saltos. Mas vamos fazer a nossa pequenina parte com amor, com dedicação. Então nós vamos querer agora falar da importância do trabalho no bem. E até quase que eu mudava o título dessa palestra para dizer assim: olha, eu vou falar da depressão dos espíritas. Porque um grande motivo que eu vejo, e pelo menos todos os psicólogos espíritas que eu tive a oportunidade de conhecer, todos eles dizem que o principal problema dos pacientes que eles procuram, espíritas, é exatamente a sobrecarga de trabalho na casa espírita. A ânsia de fazer demais, o exagero que nos propusemos, justamente pela falta de trabalhadores. Porque somos poucos ainda. Então, muitas vezes, na casa espírita, o presidente é o palestrante, é o coordenador do passe, é o coordenador do estudo, passa 7 dias da semana na casa espírita. Tem alguma coisa equivocada. Então, um espírito amigo certa vez me disse: Nazareno, existem dois tipos de obsediados no movimento espírita. Eu disse: quais são? Os primeiros são a grande maioria do que vem aos centros espíritas, porque já tiveram conhecimento da importância do amor, da caridade, e ainda não iniciaram o processo. Ainda não se engajaram em nenhuma atividade assistencial, de estudo, de autoaperfeiçoamento, ainda não contribuem com nenhuma entidade filantrópica, não são sequer sócios da casa espírita e sofrem por isso. Sentem falta, mas não começaram ainda. Eu fiquei assim 3 anos. Só fazia estudar a doutrina espírita. Era espírita de gabinete, como nos diz Divaldo Pereira Franco. Só foi bom porque eu tive a oportunidade de ler Kardec inteiro, todas as obras de Kardec. Foi bom por isso. Mas eu sofria muito. E eu me recordo quando comecei a trabalhar na Federação Espírita do Estado de Ceará, e iniciamos. Ajudando no transporte dos palestrantes do 5º Congresso Espírita do Estado do Ceará. E eu me recordo quando eu deixei o último palestrante, Adenauer Novaes, psicólogo baiano, espírita, quando eu terminei de deixá-lo no aeroporto e voltei para casa no carro, eu tive uma crise de choro tão grande, eu fiquei tão emocionado de ter finalmente começado o trabalho no bem, que eu fui chorando do aeroporto até a minha casa, pleno de alegria, chorando de alegria por ter finalmente vencido a grande barreira que era começar a trabalhar na casa espírita. E o outro grande grupo, nos diz esse benfeitor, são justamente os trabalhadores sobrecarregados, que prejudicam sua vida pessoal, sua família, seu relacionamento afetivo, seu casamento. Prejudicam o seu relacionamento com os amigos, prejudicam o seu trabalho, prejudicam sua saúde, não tem mais seu momento de esporte, porque estão inteiramente dedicados à casa espírita. E nesse mundo moderno temos tão pouco tempo, imagine como sofrem os trabalhadores, que exageramos muitas vezes nessas atividades. Então esse benfeitor me disse: olha, Nazaré, na solução